Eu moro na fazenda pela simplicidade, mas tenho um apartamento no centro da cidade. Eu tenho muitos cavalos e alguns carros importados. No final de semana eu tô correndo gato. Eu sou vaqueiro, não troco no interior por nada na cidade. Correndo gado, eu fico sempre primeiro. Meu esporte é vaquejar, eu amo ser vaqueiro. Eu sou do interior, vaqueiro preparado, filho de fazendeiro e amante do galo. Eu sou do interior, eu tenho três amores, cavalo, mulher e gado. Eu sou do interior, vaqueiro preparado, filho do fazendeiro e amante do galo. Eu sou do interior, tenho três amores, cavalo, mulher e gado. E essa barulha da pisadinha, essa menina? Parceiro, pra esse caminhão, alô, Radimar! Eu moro na fazenda pela simplicidade, mas tenho um apartamento no centro da cidade. Eu tenho muitos cavalos e alguns carros importados. Final de semana eu tô correndo gato. Eu sou vaqueiro, não troco no interior por nada na cidade. Correndo gado, eu fico sempre em primeiro. Meu esporte é vaquejado, eu amo ser vaqueiro. Eu sou do interior, vaqueiro preparado, filho do fazendeiro e amante do gado. Eu sou do interior, tenho três amores, cavalo, mulher e gado. Eu sou do interior, vaqueiro preparado, filho do fazendeiro e amante do gado. Eu sou do interior, tenho três amores, cavalo, mulher e gado. Chama na moda, seu menino.